com Cristo em Deus. É diferente, pois está comprado e lavado com o sangue de Cristo. Leva uma vida alegre e já canta hinos, porque já venceu. É grande a diferença que o mundo pode ver quando o crente é sincero e tem sua vida cheia de poder. Quando o crente é verdadeiro e tem cheiro de Cristo. É uma tocha queimando, ardendo em chamas por onde passa. E não se faz necessário dizer que é crente, o mundo conhece no seu jeito de agir, no modo de vestir, também no